Por volta das 4 horas da madrugada deste domingo, dia 10 de novembro, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota foi acionado para uma ocorrência de ferimentos de arma de fogo. No local, os bombeiros encontraram um homem de 28 anos com 2 perfurações na região do crânio. Ao chegar no local, a vítima já estava morta, conforme relata Rampelotti, comandante da corporação. Por volta das 4h50 da manhã, a gente recebeu um chamado de uma ocorrência no bairro Vila Nova, na rua Wilson José da Silva. No local, a guarnição se deparou com um masculino, 28 anos, com 2 perfurações por arma de fogo na região do crânio. A vítima já se encontrava com ausência total dos sinais vitais, devido à lesão incompatível com a vida. Então, a guarnição fez os procedimentos, acionou a PM e o IGP, e a ocorrência ficou a cargo da Polícia Militar. No local, os familiares relataram que o masculino estava dormindo no seu quarto e os familiares escutaram uns disparos de arma de fogo. Ao chegarem no quarto do masculino, se depararam com o masculino deitado na cama, com uma hemorragia na região do crânio e a janela do quarto da vítima aberta. A ocorrência ficou na responsabilidade da Polícia Militar de Ilhota e também no local esteve o IGP de Blumenau. Palavras do Rampelotti, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, nos falando sobre a ocorrência atendida na madrugada deste domingo, dia 10 de novembro, onde um homem foi encontrado morto com 2 perfurações de arma de fogo na rua Wilson José da Silva, bairro Vila Nova, em Ilhota. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.